I'll say it again, it's 3377-8248. Okay, roger, 8248, Ground 9-1-0-0-6-3-4, approaching Juliet. Chame 6213, número 2 para cópia. Prepara a saída da Eulé de Rume, aguardando. Guarda, certo. Ground Mike 0634, holding on Juliet. Mike 0634, maintain position before taxi Juliet. Maintaining position, Mike 0634. Já se acha, casa da 3216. Casa 3216, vento 140 graus, 10 nós, autorizado pouso 10. Pouso 10, 3216. Do Alfa, da manhã de Juliette, como número 2, já leva 3 também. Alfa, ficou, seria a autorização do Golno 556, Galeão? Golno 556, Galeão autorizado, nível 360, via conforme rota do plano de voo. Decola pistão no zero, curva direita após a decolagem, perfil de saída da El, Leda e Rumi. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5074. Autorizando nível 360 para Rio de Janeiro, Galeão, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva direita, sobe no perfil da El, Leda e Rumi. 120. 8 é o controle Salvador, 5074 é o transponder. É o gol 1556 na posição de número 4. Golo 556, correto, posição 4 no trono, pushback acionamento. Chama nenhum som no pushback acionamento, golo 556. Ground from Mike Zulu 622, ready to taxi, please. Mike Zulu 622, clear to taxi via Manapel, after taxiway India. Until route point runway 10, route point tower 118.95 Q18108. Okay, clear taxi via India to rolling point 10. And the exit point is Memo, frequency 118.905 and QNH 1018 for Mike 0622. Azul 4463, após passagem no Boeing retaguarda, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Após passagem, autorizado, push, chame táxi, 4463. Clearance November 100 Golf Victor, going to Lima, with Lima. 100 Golf Victor, stand by to copy number 2. Sala 31, em direita, 1-2-1-1. Direita 1-1-3, Whiskey Juliet, Salvador Brown. We tried to call this number, it's not going through. Give him a number 4. Bom dia, Tom 3, 2, 1, 6, 2, 1, 6, 2, 1. I contacted AS Room and soy source to our information. The AS Room, RIA, doesn't receive any call in English to accept VLA message. Okay, we have to go there, or your ground staff go there in our AS Room. Azul 4463, consegue iniciar? Estava olhando a passagem do colega, acabou de iniciar, poxa, o 4463. Gente. Chile 1354, no restriction, descent 2006, QNH 10018, cleared, final approach, ILS, X-ray runway 10, without establishing localizer course. Roger, no restriction, descent to 2006, QNH 10018, clear to ILS approach, right, 1354. November 113 Whiskey Juliet. Yes, only for November 113 Whiskey Juliet. Sorry, my English is not so well, but I will try to explain you. Our AS Room, I have contact with him, and he told me that this procedure DLA message is not to be allowed or accepted by a telephone in English, okay? Talk in English. You must to go there and talk with him personal. Okay, understood. And you have to go where and talk to home one person? Yes, yes. Unfortunately, they don't receive TLA message via telephone in English. Ele quer saber aí aonde e falar com quem. Must go and talk to somebody in person, right? So that's too much. Where? Would you please tell us where? And we don't. Where? Here. In the airport. The first floor. Here. In the airport. Mainly April. Mainly April. That is the main April. Okay, Salvador Brown, Mike Mike Zulu 634 on intersection Juliet. Mike Zulu 634, stand by gate 11. Stand by, maintain position before taxi Juliet. Maintaining position, standing by, Mike Mike Zulu 634. Copio? Solo 4463 pro taxi. 4463, precisa coisar. 1-2-1 na Caju, 12-56. Azul 4463, taxinha parte 1, taxa Índia, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 9-0-8, bom voo. 1018, India, eu chamo a 3895.0, boa sorte, 4443. Voo 2067 para Guarulhos, a informação é a Lima. Voo 2067, número 3 para a cópia, prepara a saída da Elia da Mótima aguardando. A Elia da Mótima. Só, Lula, na 3216, a possibilidade de ingressar pelo Pátio 3, é aquilo? 2016, já vai ser liberado o ingresso via Juliette da primeira aeronave. Prossegue inicialmente, tá com o Alfa aguardando. Prossegue, 3216. Mike Zulu, 634, set via Juliet Gate 11. Via Juliet Gate 11, Mike Zulu, 634. Oceano 6356, na sequência Juliet Portão 09. Sequência Juliet Portão 09, Oceano 6356. Sim. Solo, Oceano 6356. 6356, prossiga. Eu ativo a aeronave, ela queria saber aonde e aonde. No portão central e qual o nome da pessoa para ele poder falar ouvindo? Foi 4463, posso ter a foto do projeto? Azul 4463, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Lima, cabeceiro 4463. Sim, mais grato pela informação. Ah, tá, é que ele não sabia que estava aqui, era para ele onde ele, e com quem ele tinha que falar, só isso. Sim, direto. Nada. O 556, posição 4, pronto para o pushback de acionamento. O 556, portão 04, autorizado, chame táxi. Livre pushback de acionamento, chamaremos táxi com o 556. Plano 3216, confirmando Juliette, portão 62. Juliette com 62, plano 3216. Oceano 6213, copia. A minha 2-1-3 não entendi, não para copo? Autorizado para o Galeão, nível 360, via conforme rota do plano de voo. Decola pistão no zero, curva direita, no perfil da saída da El, Leda e Umi. Controle 120, decimal 8, aciona 5157 no transpondo. Oceano 62, portão 3, correto, portão 3, sendo pronto, tiver funcionamento. Separado. 1895, plant to the 1354, thank you, muito bom dia. Valor, muito bom dia, Land Chile 1354, Highlight, 1-0. Land Chile 1354, good afternoon, continue approach, stand by, 8 clearance, altimeter section 1018. Continue approach and stand by for Land Chile 1354. Mike Zulu 622, Momo, Delup, departure. Mike Zulu 622, radar contact for departure, climb flight level 330, fly direct to recovery position. Okay, climbing to flight level 330, direct to Kilo Oscar Golf, Bravo uniform for Mike Zulu 622. Roger. Controle 4463, decolou, bom dia. Azul 4463, contato radar na decolagem, curva via saída coral para o nível 180. Após 2000 pés, autorizado direto coral. Azul 180, 2000, direto coral, 4463. Puxa, se der para fazer o pushback, copiar o táxi. Afirmo, tá livre o pushback, aguardando cópia o 2067. Livre agora, cópia o 2067. Clearance, November 100 Golf Victor. 100 Golf Victor, just one more minute for ATC clearance. Thank you. Controle, a autorização foi dada para o nível 154. frequência azul 4463. Vou verificar. Mas a gente gostaria de subir para o centro de terra. 1098, um ajuste. Quando no ponto para 10, 1098, 954. Obrigado, 1556. November 113, Whiskey Juliet, this is Salvador Ground. Tá, tudo bem, a 180 é o do nosso plano, é o nível que a gente gostaria de subir, porém na autorização nos foi dado 150. Então sobe e mantém 180. Sim, sube e mantém a 1804463. Sobe e mantém 180. On the first floor, through the Incaero portal that's near the post office. Well, we do have a flight plan for 1600, so I'll put you back with the other controller, and I think you can go ahead with the current flight plan. Prossegue o taxi em frente à tentada da nave da Gol, finalizando o push na entrada do Pátio 3, prossegue com cautela. Pátio 1, taxi em até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1, 1 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Pátio 1, 2, 2, 9, 5, bom, aguardar. November 100, Golf, Vita, Salvador Ground. Oh, Victor, go ahead. Could you confirm your apron in runway for takeoff? We're on apron, we're on ramp number 4, apron 4. Runway for takeoff, runway 10 or 17? Oh, 10, please. Roger, cleared to Sierra Papa India Mike, flight level 430. Runway for takeoff, runway 10, and right turn after takeoff. Arbor Departure, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Departure, and the left for transition, Echo Lima Echo Foxtrot Alfa Transition, intercepted via upwards in 17 after following your flight plan route. Salvador Departure in 120.8 and scope 5165. Hey, we're clear to Sierra Papa India Mike. Flight level 430, runway 10, right turn, the Arbor, departure, Palafit, transition, for Zulu 17, flight plan route, 120.8, and 5165 for November Golf Victor. November 100, Golf Victor, race back to collect, departure right for the startup. Roger, call you back to startup. Hello, ground route after the 1354, phone Alpha. Ground Chile 1354, taxi via Alpha, maintain position before taxi for Juliet. Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Júlio de nível 360, via conforme rota do plano de voo, decolagem pistão no zero, curva direita, perfil da saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, aciona 5152. É autorizado, 360 para São Paulo Guarulhos, conforme rota do plano de voo. Da El, Leda, Motiva, decola 10, curva direita, 208, aciona 5152, o gol 2067. Gol 2067, cotejamento correto, recebe o táxi em frente, parte 1 no táxi para Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Ok, nível táxi, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Ghost. Two-way Boeing E737, after that turning left, taxiway Juliet, gate 10. Romeu Tango Golf, confirme transponder acionado e tipo de orçamento. Posição anônima, boa tarde, é o Rono 556. Rono 556, aguarde. Sessone transponder 0156, mantenha corredores, acione modo normal, 0156. Rono 556, contato radar na decolagem, se fazer saída água para o nível 360. Via, saída da El para o 360, confirme para o 1556. Sim. 1556. Mike, Mike, Zulu, 622, contact receive center frequency 126.85, disable 125.45. 126.85, disable 125.55 for Mike, Mike, Zulu, 622, thanks for life. Controle Salvador, Azul 2711, boa tarde. Mike, Mike, Zulu, 622, frequency 125.45. Yes, unable 125.55, thank you, bye-bye, Mike, Mike, Zulu, 622. Passaredo 2230, adicione identificação, ver se havia chegada para o nível 110, ajuste no 018, via chegada a mão. Então, 3144, acione identificação dessa via chegada a Mário para o nível 050, ajuste no 018. Certificado 050 no 018, via Mário, 3144. Controle é o azul 2711, boa tarde. O 2711, acione identificação. Identificou, mantendo 160, solicita a flor de bomba. Azul 2711. Voe na proa de teste, o ajuste é no 08, informe inicial de descida, contato radar 64 milhas no Nordeste de Salvador. Confere, vai tomar proa de bombe com o 1018, o ajuste altímetro agora? Ajuste de altímetro no 018. No 018, a informação que nós temos é Lima. Gente, 4463, voe e o NEP está presente. O NEP 4463. Parede 2230, controle. São Golf, controle. Cine, Papa Alfa 34. Gente. Ano 3895, decolaram 49, controle, Salvador 120, decimal 8. 208. Então, o Golf, informo que temos um tráfego ainda não na escuta do controle, o genético daquilo, mantendo 1.200 pés, através de Veracruz. Essa chama que irá manter posição, aguardando preparação para a marcha, decola a frente, mesma saída, mesmo destino. Chamando de 3 minutos. Ok, aguardando então, colega, volta para a galera. Livre ascensão para o genético daqui, 115. Depois de batalha, 3295. Atenção, Google, se mantenha a escuta frequência 12345 para autocoordenação na área e reporte 20 milhas a passar de Salvador. 4463, 7 milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado, chame e leve para a atenção 1201. 1201, vou falar. Salvador, 3295. 3895, contato radar na decolagem, estuda via saída da EL para o nível 340. Via da EL 340, 3295. Batendo genética da firma, tem o setor oeste da ilha e ascensão para o nível 115. Clear for engine start call. Tower. Patango, Oscar, Bravo, Eco. Retorno à frequência 12345 para autocoordenação, reporte 20 milhas afastado de Salvador. 40 milhas afastado de Salvador, corrige, 40 milhas. Saiu 2230, WhatsApp Salvador, perdeu contato com a CIAP, foi descida. Saiu 2230, sendo identificação, deixa via chegada a MAN para o nível 120, ajuste no 08. 7-2018, para o nível 120, via chegada ao passarelo 2230. Médica da Estilo, subi inicialmente para o nível 095. Afirmativo, 095. Papatango, Vitor, Kilo Delta, Libra, estacionamento, chama táxi. 1556, chame o centro Recife no 251, na termômetro 395. No 556 ao controle. Siga no 556. Chame Recife, 1 no 251. 251 com Recife, igual no 556. 6213, puxa bem de estacionamento, sessão 013. Chame 6213, autorizado, chame táxi. Autorizado, 2067, decolagem autorizada, pista no 0, vento 150 graus, 99. Viu, decolagem com 2067. Azul 4089, boa tarde, informação Lima, Vitória, copia 340. Afirmo. Autorizado para Vitória, nível 340, via Peugeot 44. Decolagem pistão no zero, curva direita, perfil de saída da El, Luda, Bidev. Controle no 20, decimal 8, aciona 5171. 2230. Nossa, é uma TR-72. Bom voo aí, cara. Atingiu 050, 103144. Passarelo 2230 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para 120. Esquerda 120, pode continuar descendo, senhora. Está atingindo 120. Carreira 2230, desça para 4 mil pés, ajuste no 08. 4 mil com 1018, 2230, obrigado. Atingiu 050, 3144. 3144, desça para 2 mil pés, ajuste no 08, autorizado ali a NSX-ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado na X-ray, da 3144. Controle, boa tarde, voo 2067, da Eulet da Ponte, vá. Voo 2067, aciona identificação via saída da El, suba para o voo 360. Ei, libera atenção, 360, voo 2067. É, controle o azul 2711 para a descida. O 2791, desça para o nível de voo 050, ajuste no 018. Para o 050, 10, 18, ajuste azul 2711. Em no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Eu posso ter 10 18 95 10 no 8, bom dia. Bom dia. Poderia coordenar a posição direto para a direto Mádiva, o voo 2067? Pode coordenação, vou dar o meu teste. Obrigado. Tango Vitor Delta autorizado, ingresso de sinal 7, reporte alinhado e pronto. Number 100 Golf Victor, approve a taxi to holding point taxiway. Oscar, call me to enter runway 17. Okay, 3895, chame Recife, frequência 1251, alterna 13395. 251-3395. November 113 Whiskey Juliet, as number 2, approve a tax, 200 points, taxway auto, call me there. Number 2, holding point taxway alpha, November 112 Whiskey Juliet. Taxway Oscar. The Oscar approved it. And then position. O tráfego em condições visuais, ingressando via corredores, reporte Paris. Passaria Paris, descendo para a setor de tráfego, 1500 pés. Passaria de 2230, desça para 2000 pés, ajuste 908, autorizado em essa fluida da pista 90, reporte autorizado. Alfa, informação Lima. 131-44, complete final do procedimento LS, chame torre 118 decimal 95. 1895, 3144. Passada de 2230, confirma esse atendimento, viu? Tá negativo, fez só uma curva aqui pra, tipo um pássaro, alguma coisa assim, já achou melhor sair pra esquerda, ele tá voltando já. Deixa eu passar a 2230, reporte estabilizado. Gente, porta Deus. Controle, copiou, aumenta a voz? Negativo, trouxe o Hamilton Golf. 20 minutos passado, tá valendo. Gente, Hamilton Golf, ingresse via corredores, reporte Paripe. Controle, Papa Romeo Golf X-Ray Alpha. Papa Tango Vitor Kilo Delta, decolada 59, controle Salvador 120, decimal 8. 208, Vitor Kilo Delta. O meu Golf X-Ray Alpha solicita proa de dona, se possível. Papa Romeo Golf X-Ray Alpha autorizado ITAP. ITAP, Golf X-Ray Alpha. Controle, o Papa Tango Vitor Kilo Delta, decola no 7 na Arbor. Papatango Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 1900. 1900, confirma essa orientação, está livre da restrição de 3 mil pés. Afirmativo, suba sem restrições, o Vitor Kilo Delta voando árvore. Vitor Kilo Delta, sem restrições, grato. Interceptando o LS, passaria do 2230. Passaria do 2230, completo final do procedimento LS, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado, Rogério. 313. Salvador, passarela 2230, está estabilizado DLS para 190. Passarela 2230, continue a aproximação, como número 2, aguarde pista livre. A gente continua a aproximação, 2230. Alvo 27111, desça para 4000 pés, ajuste 9018. 4000, 1018, azul 2711. Chame Recife, frequência 1251, alterna 13395. 1251, alterna 3395, boa. Alvo 2711, deixa para 3000 pés. Forma o tráfego, posição 12 horas, 1,6 milhas, mantendo no 1500 pés, rumo nordeste, helicóptero. Gente, não avista o tráfego, azul 2711. Descendo para 3000 pés, azul 2711. Para 3000, azul 2711. 3144, Maeco. 3144, taxi Alfa, mantenha a posição do seu taxi Juliette para ingresso. Eco Alfa, mantenha o seu Juliette. 3 milhas, rumo sudoeste, usando 080 em descida para 3 mil pés, Alfa Tango 72. Gente, pode não avisar, Roberto Agosto. Azul 271, confirma esse retorno de desvio. Positivo, só um pequeno desvio aqui, uma pequena formação, retornando para a proa de Pelo, descendo para 3000. Azul 271, informa tráfego adicional, posição 2 horas, 1,1 milhas, rumo sudoeste, cruzando 3000 pés, em descida para 1,500 pés, com Charlie 210. Se a gente avista mesmo no TICAP. Pessoal, aí tem 10 para dar entrada. Sondou 4089 azul, tem 112, 112, a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. Azul 4089, táxi via Índia até o ponto de espera pistão 0, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 908, bom gol. 0-8, Zé Índia, ponto de espera 0-0, chama a torre 895. Muito obrigado, é uma excelente tarde, Sarita. Igualmente. Lembrando, número 112, Juliet, volume 1, 57.1. November 112, Whisky Juliet, taxi via Mandalay Bay, taxiway India, until road point runway 10, road point to tower 118, decimal 95. Creo India, to runway 10, and then over the tower 95. Após o segundo Gulfstream, ingresso a Juliette, portão 08. Após o segundo Gulfstream, Juliette 08. Seu limite vai nessa proa por 10 milhas. Confirma esquerda 210. Afirmativo, esquerda 210. Afirmativo, esquerda 210. Está livre a sessão para a centena? Papatango Vitor Kilo Delta, mantenha o nível de voo 070. Ok, altitude 070, vai manter na proa 070, Vitor Kilo Delta. Papatango Golf, X-Ray Alpha, mantenha o nível de voo 080. Vai manter o 080, o X-Ray Alpha. O azul 2711 na posição Duna, pode interceptar e completar o final do ILS 10? Azul 2781, autorizado descida para 2000 pés, livre ali a 73 da piscina da terra, posta habilitada. Livre para 2000, confirmando o azul 2711. Afirmativo, 2711, autorizado ILS FDA da piscina 0, reposta habilitada. ILS, eu mostro o 2, passarelo. Na 213, contato radar na decolagem, siga a descida da EL para o nível 2360. Da EL 360, chega minha 2113. O Juliette Quebec, tudo está pronto para iniciar o lançamento. 27 Controle, voo 962, informação Lima. Ground, go ahead. Just to know if you have, if you already have information on our flight plan. 627. Can you confirm your departure time, Mike Mike Zulu 627? From your Golf X-ray Alpha, that's 3000. Forma, posso esperar do Golf X-ray Alpha. Paciente, Golf Excel. Controle, o Vitor aqui no Delta está visual, contrato, olha a posição de 2 horas e 30. 2, parte principal. Alfa Juliette, moto 1 ou 2, parte principal, para fazer. Ok, na 210, subindo para a centena, Vitor aqui no Delta. Aeronave agora está passando a minha posição de 3 horas. Controle, o Juliette, Quebec, aqui. Possível Juliette Quebec Kilo. Autorizado o lançamento? Possível lançamento Juliette Quebec Kilo. É parte para descida. Quebec Kilo. Está livre a restrição do 050 etapa para o X-ray Alpha? O 271 no completo final do procedimento LS X-ray. Chame torre 118 decimal 95. Completar o X-ray 10895 azul 2711. Uma boa tarde. Está livre a restrição do 050, posição de tato para o X-ray Alpha? Afirmativo, Papa Romeo, Golf X-ray Alpha, canceladas as restrições de altitude em TAP. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado. O Golf X-ray Alpha. Para descida, o Juliette Quebec Kilo. Bom, Papa Tango, Victor Kilo Delta, 3 milhas, sudoeste de Salvador, próxima navegação na prova destino. Controle de destino presente, visto aqui no Delta, em condições visuais, trocou em cancelamento, solicita o nível 1905. Está estimando o pouso aos 1730. Voo no 962. Porque o Delta subiu inicialmente para o nível de voo 095. Inicialmente até o 095, pelo Delta. Controle azul 4089 decolando. Voo 1962, acione identificação, via chegada a mar e desça para o nível de voo 110, a gente chama 018. 110, 962. Visual para o 7, aumenta agora. 1962, informa o tráfego, posição 12 horas, 2 milhas, rumo oeste, cruzando zero, mantendo o nível 095, Papa Alfa, Tango 4. Ciente, 962. Controle, Roberto Angolfo, visual para o 7. Roberto Angolfo, chame torre 1-9-95. 3-2-5, grato para o Dorado. Controle, 4-0-8-9-0. Barre. Roberto Angolfo, Juliette Quebec Kilo, autorizada a descida para altitude de estrada, do reposto cruzando 3.500 pés. Quebec Kilo. Controle, 3, 1-9-8. 2198, ação de identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 120, ajuste 108. Ok, 120, via, identificou, via mar, 328, 3198. 4089, contato radar na decolagem, se fazer a saída da EL para o nível de voo 340. Via da EL para 340, 409. Chamar 6213, suba restrita ao nível de voo 340. 340, 6213, Oceaner. Meu Golf X-ray Alpha desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Abordaremos estabilizado, X-ray Alpha. Para mudança de frequência, o Juliette Quebec, Estamos de Juliette, Quebec, Kilo, não atraso para reportar no setor, tem sequência livre. Tango Oscar Bravo Eco, chama a torre em 1-8-95. Mano, o outro lado tem. Whiskey Juliet, mantém holding point. Holding short on the 1-0-2. Oscar Bravo Eco, reporte vertical da rotatória. Ajuste de altímetro na 0-8. Azul 2711, não fala azul 1-1, direita taxi Eco 1-2-1-1. Direita Eco 2-1-1. Gol 1962, informa tráfego superado. Estabilizou, X-Ray Alpha. Papa Romeu, Gol X-Ray Alpha, completado do segmento LS X-Ray, chame torre 1-1-8-1-9-5. X-Ray Alpha. Controle, eu estou passando o Vitor Kilo Delta, poderia acender do 095 para o 105? Está passando o Vitor Kilo Delta, autorizando a subida para o nível de voo 105, plano modificado aos 16, 12, reporte, aguarde para a transferência. Afirmativo, até o 105, está estimando o pouso agora, senhor, está aos 17, 15. Corrigindo o estimado de pouso, 1-7-1-5 agora. Positivo, muito obrigado pelo gato. Então, 3-1-9-8, você para o nível de voo 050, ajuste 1-0-8. 050, comido 2-3-1-9-8. Gente. Dará 1-3-3-9-5. Controle o azul 4089. The 100 Golf Victor, Airborne at 13, depart Tabo de Control 120.8. Okay, 120.8 for Golf Victor, thank you. Você vai ver 4089. Pode subir sem restrições por 340? Ativa, saída Gael na pista 2, não tem restrição no nível 100. Subida autorizada para 340. Gente, 340, 40 tomada. Departure November 100, Golf Victor climbing to 2000 for flight level 430. Solo aos 13, não se reporte livrando a 17. Agilizando por gentileza. Doutor Salvador, boa tarde, eu chamei a minha ONU 4-1, informação livre. Né, 6141, nascendo identificação, via chegada bom, se deixa para o nível de voo 070, ajuste na 09. Ativo, ajuste na 08, vai descer até o 070 na chegada bom, eu chamei a minha ONU 4-1. Salvador, boa tarde, Xené 6255, Xené 6255, acendo a identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 08. 1018, ajuste, chegada Mari, ao 060. Patango Vitor Kilo Delta, serviço radar encerrado, 42 milhas oeste de Salvador. Para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, Vitor Kilo Delta. 1962, vista para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 962. 3198, confirma sua indicada. 2109. 2198, reduz a velocidade para 2109. 2109, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 2 Bravo Eco, nascendo de 3 milhas, coloquei embaixo, checado, da 1 a 7. Bravo Eco, pouso autorizado, pista no 7, vento 1 a 6, 0 graus, 1 a 0 9. Bravo Eco. Romeo Golf X-Ray Alpha no solo aos 1,6, livrou Delta 1 no 2,1. 2,1. 4,098. Livrou na escuta. Golf X-Ray Alpha. Active Alpha em porte antes do Juliette. Porte antes do Juliette, Golf X-Ray Alpha. Number 113, Whiskey Juliet, search for takeoff runway 10, engine 160 degrees, 1.0 knots. Take off runway 10, level 1962. 1962, informa tráfego mantendo aqui 800 pés na proximidade do farol da Barra, não irá interferir na sua aproximação. Cliente 1962. Salvador, boa tarde, justamente 165 a mais, 0015. Sonar 315, acera a identificação via chegada Amanda, desça para nível voo 080, ajuste 908. Via Amanda, isso vai ter, Juliette, portão 05. Juliette, 05, voo, Alfa. Seu esqui, Juliette. Sim, 911, seu esqui, Juliette, it's on 28, climbing through 700. November 113, esqui, Juliette, with a contact on the pattern, flight level 420, via abre the pattern. Okay, climb to 430 via the airborne departure, 3 Whiskey Juliet. Papa Tango Oscar Bravo Echo no solo ao 18, confirma Pátio. Pátio da Baixa. Via Papá, táxi aprovado, hoje está na frequência livre. Obrigado, seu amor, feliz. 3198, deixa parar. 2000 pés, ajuste no 018, autorizado ele a 76 da pista, no 0, aposta avisada. 2018, vai importar 3198. 3198, reduz a velocidade para 1990. 190, 98. Pode prosseguir na descida do 6255. Senai 6255, desça para 4 mil pés, ajuste 908. 4028, 62, 6241. Senai 6141, desça para o nível de 050. 050, Senai 6141. Salvador, approach, Chile 1350, Escoca dentro, vai amar, arrival, descent flight level 080, CNH 1018. Senai, arrival, final 080, CNH 1018. Senai, 6255, para 2209. 229, Abriciano, 962, estabilizado. Senai, 6315, desce para nível 070. 0706395. Hello, Nancy, 1352. We expect any delay. 262 estabilizado. Bono 962, complete o procedimento LS Extraction e torre 1985. 1895. 1962, na escuta da torre. 50, confirme. Did you request a delay or you asking if you are going to expect a delay? We are asking if we expect a delay. That is a launch Chile 1350. Leave for the piston 0-1-9-6-2. Obrigado, cidade maravilhosa do povo do Galeão. 360 nível, até novembro 857, decola da 190, ponta direita no perfil da Dael, Leda e Rui. O transponder 5404, controle 20-180. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, via para 9857. Decola da 510, curva direita, Nael, Leda, Irumi, aciona 5404, controle Salvador 208, TAM 3193, portão 62. Correto, 3193, 62, chame pronto, estiver pronto. Amará. 963, 15, confirme sangue, cara. 2509, achanel do 5. 963-15, reduza a velocidade para 2309. Reduzindo 2309, achando do 5. O Paraguai hoje, 340, prepara a Elf e outro propósito. Aguardarei. Gente, só para informação, nossa navegação veio pela Upper Zulu 10, após Piraí, Ombade, Upper Zulu 44. Confirma essa rota que vai ser autorizada? Afirmo. Após. Pedro 44 até Pagog. Certo. Baixar 6141, não confirmo se tem condições de manter a presença da velocidade ou da proximidade de Duna. Afirmativo. Gente, mantenha a velocidade, reporte para redução, baixar 6141, desça para 4.000 pés. 4.000 pés é reportar a redução, baixar 61 no patrão. Boa tarde, 3198, sinal pista 10, baixo travado. SAM 3198, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, na escuta. Voo no 962, no solo, alto 23, direita, taxi Fox Trot, solo 121, décimo 1. Na direita, 21, 1, gol no 962. Para o nível de voo 050. 050, então. Chile 1350, descente flight level 060. Descente flight level 060. Descente 3198, pista livre, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 109. Livre, pouso, 10, paciente, 3198. Salvador, boa tarde, Chanel 6255. Chanel 6255, continue a aproximação, aguarde de pista livre. É 6315, reduz a velocidade para 2009. Meu 141, eu dou separa 2.000 pés, autorizado a LSX da pista 1.0, reposto estabilizado. 2.000 pés, pode voadura, tá presente? Canal 6141, operação para estacionamento curva, à esquerda, proa 190. Afirmativo, esquerda 190, nessa proa tá autorizado para executar o curso? Afirmativo, Canal 6141. Ativo, vai reportar estabilizado a LSX da pista 1.0X3, descendo a 2.000 pés, Canal 6141. Regi Nacional 6141, aguarde o último vetor para interceptação. Mas não vai dar no vetor, obrigado. Canal 6315, para 4.000 pés. 4.000, Vendor 113, with Juliet contact Recife on frequency 128.8, backup 126.0. 128, backup 26.0, 2 de vetor. Boa tarde, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando Juliette, 3198.